Bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e na meditação de hoje eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo enquanto você visita uma linda casa na praia, em um lugar lindo e muito tranquilo. Antes de começar, se você quiser ajudar o canal, deixe um like, um comentário qualquer, se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para espalhar amor e bom sono por aí. Agora, vamos começando. Deite-se em uma posição confortável. Ajeite o seu corpo, o travesseiro. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho e solte pela boca, soltando seus medos, preocupações, pensamentos. Muito bem, mais uma vez, inspira paz, tranquilidade. E expira tudo de negativo. Muito bem. Agora, feche os seus olhos, se ainda não estão fechados. E pode deixar a sua respiração fluir naturalmente, sem tentar alterar. Nem julgar, apenas observando o ar que entra, o ar que sai, os movimentos do seu corpo durante a respiração. Caso surja algum pensamento, tudo bem, não se culpe. Apenas observe ele chegando e deixe que ele vá embora, voltando a sua atenção à minha voz. Agora o seu corpo está relaxado e a sua mente tranquila, mais e mais tranquila a cada segundo. Eu vou contar de 10 até 0 e a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9. Entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4. Sentindo seu corpo completamente relaxando. 3, 2, 1, 0. E seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Muito bem. Agora você se visualiza em uma linda praia, a praia mais bonita que você já viu. Pode ser uma praia em que você já esteve antes, ou uma praia que você viu em alguma foto ou vídeo, ou um lugar totalmente da sua imaginação. Você está caminhando pela areia branquinha, com os pés descalços, e sente a areia fininha em sua pele ao caminhar. Suas pegadas vão ficando para trás, assim como seus pensamentos, preocupações. O calor da areia que foi aquecida pelo sol o dia inteiro toca os seus pés e vai subindo, subindo pelo seu corpo, enquanto toda a negatividade vai saindo do seu corpo em movimento contrário, em direção à areia, deixando o seu corpo e indo embora. Você olha para o mar à sua direita. O sol está se pondo do outro lado do mar. Uma imensa bola de fogo laranja. O céu tem todos os tons de laranja, rosa e azul que você já viu. As águas do mar são cristalinas, calmas. E o som das ondas te acalmam e te relaxam. E do seu lado esquerdo, mata verde pura, várias árvores enormes, formando uma linda e densa floresta. Este lugar é paradisíaco e essa praia é somente sua, só você tem acesso a ela. Conforme caminha, você vai observando e sentindo a natureza, o calor da areia, o som dos pássaros. Vai e vem das ondas. As cores do pôr do sol. O vento gostoso e salgado que atinge o seu corpo, jogando seus cabelos totalmente para trás, limpando seu corpo do lado de fora e do lado de dentro, jogando fora tudo o que te aflige e trazendo limpeza, cura, paz. Você continua caminhando, mas agora você se aproxima até a água do mar e deixa que a água molhe os seus pés, as suas canelas. A água é morninha, salgada e poderosa, e você sente seu corpo se limpando ainda mais enquanto as ondas vão batendo. Não vai e vem, que te limpa e te restaura. Você vai caminhando pela água, seguindo seu caminho, se conectando cada vez mais com a natureza e se sentindo cada vez mais limpo, leve e bem. Você começa a avistar uma casa mais à frente, à esquerda. Uma casa que parece ser enorme e linda. Você continua caminhando e se aproximando dessa casa. Então, você para bem em frente. É uma casa dos sonhos, grande, de 2 andares, lindas e amplas varandas. Repare em sua cor, no seu design, na arquitetura dessa casa do lado de fora. Essa casa é sua, então você decide entrar. Você se aproxima da porta de entrada, subindo alguns degraus. 1, 2, 3, e abre a porta. Você entra na casa, fecha a porta e repara no interior. É uma casa linda, aconchegante e muito confortável. Você repara nas cores das paredes, nos móveis dentro da sua casa de praia. Tem alguns objetos de decoração praianos muito bonitos. Você vai explorando a casa aqui no andar de baixo. A sala enorme, com sofás e poltronas confortáveis. Televisão. Uma linda e grande mesa de jantar. Vai até a cozinha, muito limpa e espaçosa, e um banheiro muito limpo e bonito. Então você decide subir até o segundo andar. Você chega em frente à escada, e a cada degrau que você subir, você vai se sentir mais e mais relaxado profundamente. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você chega em um corredor com várias portas. Na primeira delas, você vê um quarto lindo com duas camas de criança, todo decorado. Você continua caminhando e na segunda porta encontra um quarto enorme com muitas camas, muito bonito e alegre. E então, na última porta, bem no fim do corredor, você encontra o quarto perfeito, um quarto grande, espaçoso, muito aconchegante e confortável, o seu quarto. Você repara no seu quarto, nos móveis, cores, objetos. Tem uma grande porta lá na frente, uma porta toda de vidro que dá para a varanda enorme e espaçosa, com vista para o mar. O quarto é bem arejado e a brisa salgada entra pela varanda. Você caminha até a cama super macia e gostosa e se deita. Imediatamente o seu corpo é coberto por um imenso conforto. Você sente uma sensação muito gostosa, deixando a cama receber o seu corpo e te abraçar. Você deixa o seu corpo desmontar, derreter. Você percebe o quanto estava cansado. Seu corpo agradece por estar aqui, agora, e poder descansar um pouquinho. Você vai sentindo um sono, mas você decide olhar um pouco lá para fora antes de fechar os seus olhos. Daqui dá para ver perfeitamente o mar lá fora, escutar os sons das ondas, sentir o cheirinho do mar, observar essa praia paradisíaca. Daqui você vê o sol se pondo e se escondendo totalmente atrás do mar. E você pode observar as primeiras estrelas surgindo no céu. Aqui, ali. Aqui e ali. até que o céu está coberto de estrelas brilhantes de todas as cores. A lua iluminada aparece, enorme e refletindo e iluminando o mar. Seus olhos vão ficando cansados, ardendo. Então, você deixa que eles se fechem. E você relaxa o seu corpo. Deixa ele pesar em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça. A sua testa, o ponto entre as suas sobrancelhas, e todos os músculos do rosto. Garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço. Os ombros, o braço direito, o braço esquerdo. Os dedos da mão direita, a mão esquerda, os dedos da mão esquerda. O tórax, a barriga, as costas, sua perna esquerda, seu pé esquerdo, os dedinhos do pé esquerdo, sua perna direita, seu pé direito, e os dedos do pé direito. e seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você finalmente se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis. E você também permite que os seus sonhos te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. É o seu momento de descanso. Bom descanso. Bons sonhos. Eu deixo meu corpo descansar. Eu me permito dormir agora. Eu tenho um sono profundo e seguro. Eu me sinto protegido. Sinto bem. Eu deixo a minha mente descansar. Eu permito que meu corpo e mente durmam e descansem agora. Eu estou bem. Eu posso dormir agora. Eu durmo um sono profundo e gostoso. Eu